saudade no churrasco. Quando o sol se põe, é hora de celebrar. Com a família reunida, tudo vai brilhar. Eu fico um pouco feliz, isso é o que eu sei. Com churrasco no quintal, a vida é um passeio. Dançando e cantando, o coração leve. Pensando o que temos e o que nos convém. Alegria em cada risada, paz em cada olhar. Eu sou livre e feliz, não há como negar. Eu sou livre, eu sou feliz pelo que tenho. Na companhia da família, eu me sinto pleno. Felicidade é simples, é aqui que encontro a verdadeira alegria, eu celebro e pronto. O cheiro da carne, o calor do fogo, em cada pedaço um pouco do amor. Cantar e dançar, deixar a tristeza de lado. Com eles eu me sinto em um abraço sagrado. Dançando e cantando, o coração lasco. A família armida, tudo vai brilhar. Eu fico um pouco feliz, isso é o que eu sei. Com churrasco no quintal, a vida é um passeio. Dançando e cantando, o coração leve. Pensando o que temos e o que nos convém. Alegria em cada risada, paz em cada olhar. Eu sou livre e feliz, não há como negar. Eu sou livre, eu sou feliz pelo que tenho. Na companhia da família, eu me sinto pleno. Felicidade é simples, é aqui que encontro a verdadeira alegria, eu celebro e pronto. Quanto momento junto é um presente. Cada abraço é um presente para a mente. Na mesa farta, no riso contagiante, eu descubro que a vida é um bem abundante. Eu sou livre, eu sou feliz pelo que tenho. Na companhia da família eu me sinto pleno. Felicidade é simples, é aqui que encontro a verdadeira alegria, eu celebro e pronto. Final feliz, eu sou feliz pelo que tenho. Na vida é uma dança, sigo um ritmo pleno. Com a família ao meu lado, eu nunca estou sozinho. A felicidade é o caminho, eu sigo o meu destino.